falam. Eu sou um homem fiel, és minha única mulher. Tu és minha vida, meu mel. Tu és tudo para mim. Quero-te ao meu lado sempre, noite e dia. Mas eu levei grande balde de água fria. Quando dizes que já não me queres mais, eu não acredito, isso não se faz. Eu não sou otário, não sou idiota. O que os outros dizem, isso não me importa. O tempo dá muita volta. Um dia vais descobrir que tudo é mentira. Quero-te ao meu lado sempre, noite e dia. Mas eu levei grande balde de água fria. Quando dizes que já não me queres mais, eu não acredito, isso não se faz. Eu não sou otário, não sou idiota. O que os outros dizem, isso não me importa. O tempo dá muita volta. Um dia vais descobrir que tudo é mentira. Que tudo é mentira. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Lionel. Bonjour Jérôme, bonjour chers auditeurs et auditrices. Voilà, nous sommes là, une nouvelle émission du Téléphone sonne jusqu'à minuit et demi. Il est 10h20 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. N'hésitez pas à nous appeler au 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. On est là, on est prêt. En tout cas, pratiquement tout le monde est rentré de vacances. Ah bah ceux qui y sont encore, ils ont bien de la chance en tout cas. Parce voilà. Qu'il fait encore beau. Hein. Il fait beau, il y a encore un temps de vacances et ça, c'est bien. C'est l'été indien, c'est comme on dit, l'été indien qui se prolonge sur le mois de septembre. Et a priori, il y a encore une belle semaine qui se prépare. Donc faut en profiter parce que l'hiver arrive. En tout cas, nous, on a plein de musique à offrir à nos auditeurs. On y va. O primeiro amor o primeiro amor é sonho dourado, é beijo roubado num laço apertado com fitas de amor. Então, Jorge Ferreira aqui para acordar bem os nossos ouvintes, não foi? O novo trabalho de Jorge Ferreira, que vocês certamente ouviram neste verão em Portugal. E vamos continuar com o Mike Decade, é isso? É tudo a fé. O Vira e o Malhão. Tirado do seu último trabalho. Vamos lá ouvir.

lutei por aquilo que quis. E muito devo-te a ti. E é nos meus dias maus, quando já não sei sensacional. Braços pra cima, braços pra cima, tá na hora de dançar. Vira, dança portuguesa, patrimônio nacional. Dança envolvente, sensacional. Lá na minha aldeia todo mundo dança. Maria

Dizes que não dá quando eu te peço uma noite, mas eu pensei que tu me amas e que adoras os meus beijinhos. Sei que tens teu pai, eu quero saber da tua vida. Controla as tuas saídas e não te deixa estar comigo. Quando ele dormir, então vais fugir. Quando tu chegares ao meu paraíso, vais ser feliz. Dá uma escapadinha esta noite, sai de casa só esta noite e fica comigo. Sei que é um perigo, sei que é um perigo. Dá uma escapadinha esta noite, vem dormir. Dizes que não dá quando eu te peço um carinho, mas eu bem sei que tu me amas e também queres estar ao meu lado. Tens sempre o teu pai presente no nosso caminho. Nem podemos dar um beijinho, ele diz que é só depois de casado. Quando ele dormir, então vais fugir. Quando tu chegares ao meu paraíso, vais ser feliz. Dá uma escapadinha esta noite, sai de casa só esta noite e fica comigo. Sei que é um perigo, sei que é um perigo. Dá uma escapadinha esta noite, vem dormir só mais uma noite e de madrugada voltas para casa, voltas para casa. Dá uma escapadinha. Got me going crazy. Baby, you all that. No fiction, all fat. Baby, you all that. Dá uma escapadinha esta noite, sai de casa só esta noite e fica comigo. Sei que é um perigo, sei que é um perigo. Dá uma escapadinha esta noite, vem dormir só mais uma noite e de madrugada voltas para casa, voltas para casa. Dá uma escapadinha. Nossa relação era meiga, parecia amor de novela. A teu lado era feliz e não sabia. Eu destruí algo que era tão bom. Decidi cantar noutro tom. Me encantei com o sabor de outro bombom. Mas agora vejo que foi estupidez tocar uma mulher. Mas agora agora vejo que tá de demais. Pois tu, rapaz, e dói demais. Eu me pergunto, mas onde é que eu estava? Com a cabeça quando eu disse que não quero mais. Com a cabeça quando eu disse que não te amava mais. Com a cabeça quando eu disse vá-me, deixa em paz. Se dor matasse, baby, já estava morto. Só de saber que já não sou eu quem beija tua boca. Dá-me até de manhã ou até te deixa louca. Só pode ser feitiço. Deixei algo precioso pra algo que não vale nada. Mas como eu fui capaz, veja que foste tu. Quando eu disse que não te amava mais, com a cabeça. Quando eu disse vá-me, deixa em paz.

tá atrasado. Oh, meu amor, o fato tá atrasado. Ai, meu Deus, estou sem o que eu sei naquele time. E não entendo tu dizer com esse ar de confiança do seu padre que não vai. Oh, meu amor, o fato tá atrasado. Ai, meu Deus, estou sem o que eu sei naquele time. E eu não entendo tu dizer com esse ar de confiança do seu padre que não vai atacar. Deixem passar, por favor, seu padre. Meu Deus. Agora deixem passar, eu por favor. Eu peço desculpa a esta piroca que até me caía coisa. A minha coisa caía, man. Boa noite, abençoa esta piroca a todos, meu então, Deus. Tudo bem. Eu peço desculpa não saber o seu nome, mas a minha esposa é que o contratou. A sua esposa. Você é que é o noivo. Bom, seu padre, não diga isso, fica mal, tá bem? Mas depois fica pesado. O meu nome é Padre Pina. Ah, um prazer, seu padre. Sou Pina, eu, Padre Pina. Ali, vamos então começar a cerimónia. Ajoelhar, pronto, ajoelha, moço. Isso, minha filha. Ajoelha mais, ajoelha muito mais, isso. Meu Deus, que rico par de dia, casal. Casal que eu tenho. Amparo. Ora vamos então dar início à cerimónia. Dominus Bobisco. Já morreu Francisco. Tu foste e vieste e nada trouxeste. Não trouxeste um memé, mas trouxeste um cué-cué. Leva-o para casa e parte-o às rações. Um para mim, outro para ti, outro para os meus. Maria dos Anjos, não é? Ora, estás casado, meu filho. Estás mais calmo, mais pesado também. Mas agora assim mais calminho, diz-me coisas. O que tens a dizer para esta piroca? Para logo, na verdade. Já chegou o vinho na barra, já estava farto de esperar. No alto das contêino, as pernas a tremer. Padre, ponha-se a mexer para finalmente descansar. Mas antes disso, diz-me lá, minha menina. Eu sei que és muito tranquila, explica-me lá bem. Porque disseste à frente de toda a gente, de forma tão convincente, que o seu padre não vem. Porque disseste à frente de toda a gente, de forma tão convincente, que o seu padre não vem. Oh, meu amor, o padre está atrasado. Ai, meu Deus, estou aqui, senhor. O que será que eu tenho? Um sim. Eu não tenho, porque tu me disseste com esse ar de contente, que o seu padre não vem. Oh, meu amor, o padre está atrasado. Ai, meu Deus, estou aqui, senhor. O que será que eu tenho? Dois sim. Eu não tenho. Com esse ar de contente do seu padre que não vai. Toma. Ai meu Deus, abençoado. Tuito bom, tuito bom, tuito bom, tuito bom, tuito bom, tuito bom, tuito bom, tuito bom. Oh meu amor, o padre está atrasado. Ai meu Deus, bom sim senhor. O que será que eu tenho? Eu não entendo por tu vives sempre com esse ar de contente. Meu padre que não vai. Oh meu amor, o padre está atrasado. Ai meu Deus, o que será que eu tenho? Eu não entendo por tu dizer com esse ar de contente do seu padre que não vai. Com este olhar delinquente, com este olhar tão atraente, com este olhar delinquente, que o padre que não vai. Eu gosto de tudo o que é teu. Dá-me o teu mundo que eu dou-te o meu. Dá-me o teu amor, possui o meu corpo e leva-me ao céu. Gostar assim de ti é simples, mas tem-nos, tem magia que me preenche a alma com sonhos e muita fantasia. Eu gosto de ti. Eu gosto de tudo o que é teu. Dá-me o teu mundo que eu dou-te o meu. Dá-me o teu amor.

te amo. On continue avec nos dédicaces et cette fois-ci c'est de Irene Nunes que manda muitos beijinhos para o pessoal do piquenique de hoje, para eles todos um grande, grande beijinho, que passem um feliz dia com todos os amigos nesse piquenique, e uma pequena lembrança à Jess, com muita, muita coragem e um grande beijinho. Luís Gomes. Me des uma oportunidade para te poder demonstrar. Ninguém te vai amar. Toda la noche quiero pasarla contigo, bailando y bebiendo. Solo un chance te pido, no me digas que no, eso no tiene sentido. Vamos a pasarla bien, solo un chance te pido. Sé que tú quieres ya matarme, mami. Sé que te gusta lo que yo te digo. Vamos a hacer lo mismo, tú sabes que quieres. Vamos a hacer lo mismo, baila aquí conmigo. Yo quiero que me des una oportunidad. Yo te daré amor, amor de verdad. No tengo para ti cualquier maldad. Quiero que para mí, estoy lleno de soldados. Dale, dale, dale. Acuéstate conmigo para que te vuelvas loca. Vem para cá, quero te ver dançar neste kuduro. Se não tiveres um par, comigo vem bailar. Quero-te sensual neste kuduro. Tu és a beleza, és uma princesa. Que eu vou sonhando ter-te do meu lado e apaixonado eu sigo cantando. Pão de chocolate, dá-me a tua boca. Quero derreter-te e deixar-te louca. A festa a começar, morena vem para cá. Quero-te ver dançar neste kuduro. Se não tiveres um par, comigo vem bailar. Quero-te sensual neste kuduro. A festa a começar, morena vem para cá. Quero-te ver dançar neste kuduro. Se não tiveres um par, comigo vem bailar. Quero-te sensual neste kuduro. Hey,

canta só no Minho. Cantam os cães e os gatos, também cantam passarinhos. Cantam novos e velhinhos, é tudo à portuguesa. Dançam altos e baixinhos, em cima ou debaixo da mesa. E o vira, danço, danço, vira e torna a virar, sempre no mesmo balanço, a passar de par em par. Nas festas da minha aldeia, toda a gente canta e dança, é tudo na brincadeira, para fazer uma festança. Umas palminhas, bate o pé no chão. A dançar o vira, a dançar o manhão. Bate umas palminhas, bate o pé no chão. A dançar o vira, a dançar o manhão. Bate umas palminhas, bate o pé no chão. A dançar o vira, a dançar o manhão. Bate umas palminhas, bate o pé no chão. A dançar o vira, a dançar o manhão. Bate umas palminhas, bate o pé no chão. A dançar o vira, a dançar o manhão. Bate umas palminhas, bate o pé no chão. A dançar o vira, a dançar o manhão. Bate umas palminhas, bate o pé no chão. J'ai une petite annonce à vous faire, puisque, alors un peu loin, mais pourquoi pas, puisque nous pouvons être écoutés sur toute la France. Hein, donc j'ai une entreprise du bâtiment de Tours qui recherche un manœuvre dans le secteur du bâtiment, avec un CDI à la clé, avec une belle rémunération. Donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous êtes sur Tours ou même sur Orléans, hein, parce que Tours c'est pas non plus très loin, et que vous êtes intéressé par cette annonce, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler. Je vous communique le numéro. Il faut appeler le 07 86 96 77 11. 07 86 96 77 11. Voilà. E ficamos com o Fernando Correia Marques. E reflete bem essa tua decisão. Se te fores sem ti, o que é que eu faço? Pois tu sabes que é teu meu coração. Se te vais, se te vais, com certeza que isso será o meu fim. Se te vais, nunca mais, a tristeza sairá dentro de mim. Se te vais, os meus serão mais que o grito da minha dor. Se te vais, os meus gemidos serão ouvidos na galáxia do amor. Se te vais, se te vais, nunca mais vou sentir o teu calor. Se te vais, minha vida fica sem cor. Se te vais, já nada tem. Eu sinto mesmo que tu dizes. Não aceito. Eu nem sei porque estamos assim. Não aceito. Podíamos estar e ser felizes. Não aceito. Mas não sei porque não confias em mim. Pensa bem antes de dar o passo. Essa tua decisão. Se tu fores sem ti, o que é que faço? Pois tu sabes que é ti o meu coração. Se te vais, se te vais, com certeza que isso será o meu fim. Se

guarda. Dizes que vais embora e eu no meu orgulho digo vai. Demonstro não me importar se tu já não queres ficar. Mas a cena é diferente, pois por dentro choro. Sabes que todo amor que eu guardo no peito só tem valor e com sabor quando comigo te misturas. Fico valente, inconsequente, bato no peito de alegria, porque sabe tão bem amar-te e tu só tu. É pra saberes que todo amor que eu guardo no peito só tem valor e com sabor quando comigo te misturas. Fico valente, inconsequente, bato no peito de alegria, porque sabe tão bem amar-te. E tu, no meu mundo, tu és a sol, a estrela, o raio no céu, meu escudo. Pra derrubar quem és quiser parar, és a razão pra eu navegar tão fora de mão. Mas o caminho certo, quando estiveres por perto, tu medo de me amar. Me sinto enfeitiçado pelo teu olhar e o teu andar é uma obra sem defeito, miragem no deserto, o meu par completo. O por isso eu sempre vou te amar. Lerie, lerie, lerie. No meu mundo, tu és a sol, a estrela, um raio no céu, meu escudo, pra derrubar quem nos quiser falhar. Essa razão pra eu navegar tão fora de mão, mas no caminho certo, quando estiveres por perto, tu. Mas não consigo deixar de pensar nos teus lábios colados aos meus, no teu corpo suado como eu. Agora não sei o que dizer, olhar para o sofá e não consigo entender este vazio que mora cá dentro. Cala-te a mim de novo. Melhor sem mim, diz-me se o tempo não parou e se nada mudou. Diz-me, cala-te a mim de novo. Tu és o meu sufoco. Sem ti não aguento mais. E se eu disser que sem ti não sei amar? E cala-te a mim de novo. nasceu sozinho. Já preciso de plantar. O amor nasceu de falsidade no olhar. E você nasceu pra outro. E eu nasci pra te amar. Moreninha linda, no meu bem querer. É triste a saudade longe de você. Moreninha linda, no meu bem querer. É triste a saudade longe de você. Que canta quando me vê. Eu canto por ter tristeza, canário por padecer. É saudade da floresta e é saudade de você. Moreninha linda do meu bem querer. É triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer. É triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer. É triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer. É triste a saudade longe de você. J'ai une dédicace, c'est de la part de Carla pour toute sa famille qui est à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel, pour ses enfants Gabriel et Tatiana, et spécialement pour Shana qui est aujourd'hui, c'est fête son anniversaire, sans oublier toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. On écoute Nining ou Vajmaï, Quero Bailar. Só me quero divertir, quero bailar, quero bailar, quero bailar contigo, quero bailar. Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar contigo una vez más. Y no va, no va, no va, como a gente ya no va. De dançar. Te quero só pra mim. Te quero só pra mim. Sua mulher é perigo. O teu camelo sabes disso. Mas eu sou como tu. Só me quero divertir. Quero bailar. Quero bailar. Quero bailar contigo uma vez mais. E não há, não há, não há. Como a gente já não há.

poupando a ousadia. Essa menina é um presente no céu que Deus pintou e jogou fora o pincel. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Vai, Jorge! Oh, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu que Deus pintou e jogou fora o pincel. Aê! Valeu, Jorge! Valeu, cara. Agora foi, papai. O que você fez com a Dona Maria? Deixa eu namorar sua filha, Dona Maria. Fala comigo! Jorge Thiago Brown. É nóis, valeu, papai! Valeu e valeu mesmo, hein? Voilà, c'est fini pour nous. Voilà, on a écouté Dona Maria de Thiago Brava com Jorge. On vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Profitez de ce joli soleil, de la chaleur, des températures élevées. Et encore ça toute la semaine. Michel, il souffre, Michel. Il souffre de la chaleur, Michel. C'est ça, hein? Ouais, non, il a ça serait mal. Que de la chaleur. Et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain. Vezes, eu te disse vamos falar. Tantas vezes eu pedi. Tantas vezes eu te disse para pensares. Duas vezes, mas no fim fui a única a tentar. Sei que tu não vais mudar. Mas não vai dar. Desculpa, mas não vai dar. Desculpa, mas não vai dar. Desculpa, mas não vai dar. Só parei de sonhar. Sei que dei tudo o que tinha para dar. Eu vivi para ti. Está na hora de eu viver por mim. E tantas vezes eu te disse vamos falar. Tantas vezes eu pedi. Tantas vezes eu te disse para pensar. Duas vezes, mas no fim fui a única a tentar. Sei que tu não vais mudar. Agora pedes para ficar. Desculpa, mas não vai dar. Desculpa, mas não vai dar. Desculpa, mas não vai dar. Desculpa, mas não vai dar. Différente. 100% différente pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Oh.